Eu sinto seu amor me abraçar. O véu foi rasgado, seu sangue me purificou, justificado nele estou. Sua graça me salvou e nele eu encontrei a vida.